140, estamos sem o seu código transponder, já informamos Centro Recife, estamos aguardando o retorno. Ok, na espera, obrigado, 6140. Alô, gol 1398, para o procedimento de treinamento 04. Autoridade, chama para o táxi. Gol 1073, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 1251, 13395, obrigado. Catango Golf Mike Alpha, quando possível, informe seu estimado de pouso. 1400 é o pouso, querido, através de Lençóis 1320. Sente, Golf Mike Alpha. Gol 1397 para o táxi Belbelo 30. Autonomia 4 horas e 10 minutos. Alterna Galeão. Gente, 130 a bordo, altímetro no 0 no 2. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1895. Bom voo. Esse táxi Índia Alfa no ponto de espera Torre 1895. Obrigado. Salvador, é o Gol no 397, ponto esperando, vamos ver, pronto. Gol no 397, bom dia, linda Colombo 0, vento 110 graus no 39. IBMA decolada 10, Gol no 397. A nível 330, via Peruísque 58, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 199, decima 8, aciona 5570, coteja. Utilizado para Maceió no nível 330, Upper Whisk 58, subida Puca, Aracaju, decolada 10, curva esquerda, controle 198, transponder 5570. Cotejamento correto, para prospeccionamento. Obrigado. Voo 1260, ação de indicação, autorizada chega da Mari, desça para o nível de voo 050. Mari, 050, voo 1260. Gente, Mike com Delta, autorizado o voo local, 1 mil pés, sobrevoo Manati, Valença, Candeias, decolada 17, curva direita, corredor Axé, controle 19.8, aciona 0125, coteja. Bordo, altímetro 1012, para acionamento, chame torre 18, decimal 95, bom voo. Voo no 397, decolado aos 38, chame agora o controle, 119 decimal 8. 198 com controle, voo no 397. Controle Salvador, é o Gol 1398, bom dia, 9397, passando agora 2500 pés, saída da EL. Gol 1397, contato radar, saída da EL, sube e mantém a nível de voo 360. 360, Gol 1397. Informa o tipo da aeronave. Não é 6140 na escuta? Na escuta, 6140. Confirma o tipo do Airbus? 320. Grato. 1260, após o ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Após o ETAP, 2000, 1202, gol 1260. Papatango Golf Mike Alpha, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. O Azul 4207 estabilizado em LF. Azul 4207, chame Torre 11895. Poderia confirmar a frequência? 11895. 1895, muito obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4207, uma milha por estado. Azul 4207, continua a aproximação, reporte baixado travado, alarme de autorização para pouso, ajuste 1012. Quer confirmar ajuste 1012? Afirmo 1012, o ajuste, o Azul 4207. Positivo 1012, já está baixado travado, Azul 4207. Papá, papá, Serra, Golfo, Foxtrot, acima da indicação, autorizando a chegada a Ponfe, desça para 4000 pés, ajuste 1012. O 1260, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reporte arena estabilizado em ILS, o gol 1260. Porta final Azul 4207. Azul 4207, na pela avistada ali de pouso 10, vento 1-0 graus, 1-2-9. Ele pouso 1-0 para Azul 4207. Gol 1397, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 25-13395, gol 397, bom dia. Salvador, gol 1983, para o feedback de estacionamento no gate 5. Autoridade, chamar para o táxi. Parar para o táxi, 1983. Chanel 6140, táxi 144 POB, autonomia de 2 horas, alterna restrição. 140, 144 a bordo, altímetro no 0, no 2. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Via Índia Alfa, a ponto de espera 395, a torre é 36, 140. Azul 4207, no solo aos 42, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Solo, muito bom dia, azul 4207, azul na ponta. Boa tarde, 4207, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Gente, táxi via Alfa, repartente da Juliette, 4207. Salvador Gol 260. Zona 260, bom dia, continue a aproximação, reporte baixado, travado, ajuste no 0, no 2. Cliente, embaixo é travado, uma milha para externo, Gol 260. Cliente, tráfego já avistado, livre pouso no 0, vento 1, no 0 graus, no 4 nós. Pouso autorizado, Gol 1260. Torre Xanar 6140, ponto espera pronto. Xanar 6140, bom dia, visual com o Boeing da Gol na landa final da 90. Bom dia, afirmativo da visual. Após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira no 0, o Xanar 6140. Quando o pouso Lima tem a 90, 6140. Taxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 42 a 7. Tiago Delta, prossiga. Juliette, no 0, no 2, após o ponto de espera da lógica. Táxi do Gol 1983 com 1-63 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 34 de autonomia. 1-63 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Táxi via Índia Alfa, no 0, torre no 895. Polo 260 no solo 51, no livre direito, chame solo 1, 21 decimal 9. Direito 29, com 260. Polo 260. Polo 260, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette, por 4, 260. Aqui é com Delta, vento 190 graus, 139, livre decolagem da 17. Oceania 140, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 139. Livre decolagem, Oceania 140. Salvador, o Bruno 983.0610, pronto. Bruno 983, bom dia, após a rolagem do Airbus da Oceané, sua frente ali mantém cabeceira no zero. Após a rolagem do Airbus ali mantém no zero, 983. Mike Eco Delta, livre decolagem da 17, o vento 100 graus, 149. Mike Eco Delta decolado aos 5-4, chame controle 1-9-8. Chamará 1-9-8 Delta. O gol 9-9-8-3, livre decolagem na 0, vento 1-0-0 graus na 2-9. Livre decolagem, 1-9-8-3. Salvador, Oceania 6140 decolado. Oceania 6140 decolado aos 5-4, chame agora o controle 1-9-9-8. 19-8, bom dia. Direto Manati, ajuste em Salvador 1012. Direto Manati 1012, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, Oceania 6140. Oceania 6140, contato radar, saída Puca, subir e manter a nível de voo 330. Subir 330, 6140. No 983, decolado aos 5-5, chame controle 1-9-9-8. 1-9-9-8, 1-9-3. 2000 pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Controle Salvador com 983. Gol 1983, contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 360. Só mantém 360, 983.